Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Antes de tudo, eu queria avisar que o curso que eu vou proferir aqui a semana que vem, sobre conhecimento e moralidade, ele será posto à disposição dos alunos no Brasil por internet, mediante o pagamento de uma taxa que não pode ser muito baixa para não humilhar as pessoas que gastaram dinheiro para vir até aqui. E as instruções e os links para inscrição estão logo na página de abertura do seminário. Então, vamos continuar com esse comentário aos comentários, essas respostas que eu dei aqui para as perguntas do Maurício, e que na hora as explicações foram dadas de maneira tão compacta que dá para tirar muita coisa de lá de dentro, explicitando o que está mais ou menos comprimido ali nessas linhas, né? Então, eu estava dizendo ali que, falando sobre a ideia, por um lado a ideia da ordem na alma e por outro lado a ideia do discurso coerente. Existem muitas escolas de pensamento que acreditam que o discurso coerente é a finalidade última de todo o esforço filosófico. Inclusive houve no começo do século XX, houve um esforço de criar uma enciclopédia universal do conhecimento e... Você sabe que perfeitamente o sonho dos físicos é chegar à teoria unificada, da qual se possa deduzir não somente toda a ciência física, mas todas as ciências existentes e mais algumas. Tá certo? Mas é evidente que não. Você supõe que nós tivéssemos chegado a um discurso coerente. Alguém fez um discurso universal coerente que tem ali a explicação de todas as coisas. Tá certo? Então. Em primeiro lugar, ele ter composto esse discurso significa que ele mantém isso na sua consciência o tempo todo ou que ele, colocando o ponto final, ele já esqueceu de tudo ou fez alguma confusão? Então, a existência de um discurso, a existência objetiva de um discurso uniformemente coerente, se tivesse alguma coisa desse tipo sido produzida por um ser humano, não garantiria a posse do conteúdo desse discurso por quem quer que fosse. Na verdade, nós sempre temos uma ilusão quando nós falamos do avanço do conhecimento. Eu já expliquei em outras aulas que o avanço do conhecimento é, em grande parte, apenas um crescimento do acúmulo de registros. Mas o próprio acúmulo de registros, vamos dizer, em bibliotecas, institutos de pesquisa, museus, etc., etc., o próprio acúmulo já se torna inabarcável na escala de um indivíduo. Então, ele cria, a própria massa de registros cria o seu próprio problema. Ela cria como se fosse uma, em cima do mundo, a respeito do qual versávamos conhecimento, aparece uma segunda camada de problemas e enigmas criada pela própria documentação, pelo próprio volume que se torna inabarcável. Por exemplo, se você, para você ter uma ideia, de um setor bem modesto, você experimenta fazer uma ideia da bibliografia filosófica mundial. Você percebe claramente que isso é inabarcável e que se não houver pessoas que classifiquem tudo, façam índices, etc., para facilitar a coisa para você, você está totalmente lascado. Então, esta atividade de organização da documentação, ela também tem os seus problemas próprios e assim por diante. Tá certo? Então, a nossa pergunta é o seguinte: você dizer que houve um avanço, um progresso no conhecimento, significa, em princípio, que há mais registros e que há mais pessoas trabalhando nisso. Essa é a única coisa que significa. Não significa, de maneira alguma, que uma pessoa nascida hoje saiba mais do que uma nascida, digamos, 2000 anos antes de Cristo, né? Ou 400 antes de Cristo, mais ou menos a época de Platão e Aristóteles, tá certo? Ou do que alguém do século XVIII. Quer dizer, porque um sujeito nasceu no século XX e tem à sua disposição todas essas bibliotecas, museus, institutos, etc., etc., ele sabe mais do que Leibniz? Não. Então, quer dizer que a ideia de progresso do conhecimento não é uma coisa material, não é que alguém possua mais conhecimento. Não. Essa é uma ideia eminentemente virtual. Quer dizer, você tem mais meios de conhecimento colocados à sua disposição. Porém, esses meios de conhecimento, que versavam sobre um objeto chamado realidade ou mundo, eles constituem também uma segunda camada de objetos. E eles também têm que ser decifrados por sua vez. Por exemplo, a aquisição dos vários vocabulários técnicos, né, do jargão das várias ciências e de, vamos dizer, uma infinidade de códigos de comunicação que são uma coisa já de uma complexidade enorme. Então, se nós colocarmos o problema, vamos dizer, do progresso do conhecimento, o problema da educação, em termos da produção de registros, nós vemos uma coisa por um lado. Por outro lado, se nós entendemos a educação no sentido próprio, quer dizer, a educação do indivíduo, nós temos que formar um indivíduo concreto que saiba alguma coisa, o problema se inverte, né, quase que 180 graus. Então, qual é a possibilidade que nós temos de transmitir a um indivíduo de uma geração para outra aquele mínimo de conhecimentos e habilidades que lhe permitam, né, lidar com essa tradição herdada e mais ou menos se situar dentro do panorama atual dos registros acumulados. É esse que é o problema básico da educação. E é evidente que, nesse sentido, o progresso do conhecimento, entre aspas, ele vai em sentido contrário do progresso da educação. Quer dizer, quanto mais conhecimento acumulado você tem, maior a dificuldade na esfera da educação. Não é isso? Então, a simples possibilidade de um indivíduo ter hoje, quer dizer, uma formação nas diversas técnicas requeridas para ele poder ter acesso, quer dizer, aos diferentes domínios do conhecimento, já é uma coisa praticamente utópica. O que a gente pode pensar é criar um indivíduo que tenha a capacidade de adquirir, na situação concreta, né, as habilidades requeridas em breve tempo. Por exemplo, o sujeito, do dia para a noite, ele tem que ficar sabendo alguma coisa, digamos, sobre astronáutica ou qualquer coisa assim. Então, eu acho possível formar uma mente capacitada para rapidamente adquirir os princípios daquele domínio da ciência e entender mais ou menos o que está se passando ali. Tá certo? Mas não se trata de dar ao indivíduo a formação em cada uma dessas disciplinas, nem mesmo nos seus aspectos mais básicos e elementares. Trata-se de criar pessoas capacitadas. Tá certo? Eu estou convencido que a capacidade de aprendizado, sobretudo rápido, de adaptação a problemas cognitivos novos, tem algo a ver com a centralidade da personalidade e com, vamos dizer, a ausência de abismos interiores. Quer dizer, quanto mais transparente você é para você mesmo, tá certo? Mais mobilidade você tem em todos os campos do conhecimento. Então, nós temos aí mais um problema psicológico do que um problema de psicologia, do que um problema de educação propriamente dito. Não se trata de transmitir conhecimento, mas trata-se, como se diz, de manter o equipamento humano em boas condições de funcionamento. Tá certo? Se vocês quiserem chamar isso de saúde mental, chamem, mas a perspectiva aqui não é exatamente essa. Eu penso mais em termos, vamos dizer, de centralidade da consciência. Ou seja, o indivíduo saber quem ele é, saber qual é a sua situação na vida, conseguir se medir mais ou menos na escala da eternidade, do juízo final, essas coisas. Por exemplo, você ter alguma ideia, né, de se você está indo para o paraíso, para o purgatório, para o inferno, isso já seria alguma coisa, tá certo? Então, o indivíduo ser capaz de se medir perante, vamos dizer, digamos, o projeto divino para o homem, quer dizer, como Deus concebeu o ser humano, o que que ele entende que o ser humano deve ser e o que que você está sendo naquele momento. Não estou falando em termos de perfeições evangélicas, não é disso que eu estou falando. Estou falando num sentido mais terrestre, perfeição puramente humana. Eu acho que isso deve ser, para vocês que estão estudando essa coisa, o ponto principal. Quer dizer, não é o aprendizado disto ou daquilo, é o problema de quem você é. Então, quer dizer, a nossa O nosso aparato mental todo, ele serve para muitas coisas, tá certo? E uma das coisas para que ele serve, vamos dizer, é para te defender do meio ambiente, te defender das suas próprias contradições, para te defender de ameaças e medos, etc, etc. Porém, tudo isso é feito sempre de uma maneira muito ambígua. Quer dizer, o mecanismo que você desenvolveu quando tinha 2 ou 3 anos para se defender de algo que lhe parecia uma ameaça, esses mecanismos podem continuar em ação durante décadas e se tornar eles próprios uma força ameaçadora dentro de você. De modo que a psique humana só se mantém mais ou menos em ordem se há uma espécie de revisão constante. Nesse sentido, você tem que ser, como dizia o Raul Seixas, uma metamorfose ambulante mesmo. Você tem que estar continuamente, vamos dizer, se abrindo para saber o que você não sabia, sobretudo a respeito de você mesmo. Né? Quer dizer, você se abrir novas e novas e novas revelações a seu respeito. Um desses setores onde você tem essas revelações é na sua própria existência corporal. Eu acredito que o Dr. Wilhelm Reich, por louco que fosse, ele tinha razão numa coisa. Ele dizia que boa parte da memória acumulada, sobretudo da memória afetiva, é acumulada não no cérebro, mas no corpo, na sua estrutura muscular. Quer dizer, são poses, são gestos repetitivos, são, por assim dizer, circuitos, né, de estímulos neuronais que estão aí, quer dizer, consolidados. E que, de certo modo, operam como seletores das informações que você recebe. Quer dizer, como o corpo está habituado a determinadas poses, determinadas posições, ele tem... Eu acho que Wilhelm Reich comparava assim, como se fosse uma lata amassada, entendeu? Quer dizer, você recebeu diversos amassamentos aí da vida e você conserva essas coisas ao longo do tempo sem nem lembrar de onde saíram. Tá certo? Então, quando você tenta entrar, por exemplo, num estado de relaxamento profundo, tá certo? Você vai ver que muitas vezes começam a aparecer informações que você não sabia, ou imagens esquisitas, etc. Então, isso aí tudo pode mostrar que está havendo uma dificuldade em você se mover dentro do seu próprio espaço interior. Não é isso? Às vezes, certas imagens que nos aparecem num momento que nós vivenciamos como coisas repugnantes, por trás delas pode ter alguma informação de tempos muito remotos, né? Informação que você recusou quando tinha 3 ou 4 anos e que você continua não querendo receber. Tudo isso existe, todo esse lado que foi estudado pela psicanálise, pela psicologia profunda, tudo isso existe. E essa coisa é de um peso extraordinário. Na educação. Eu vejo, por exemplo, que a gente estava conversando agora há pouco, por que desapareceu, por que o Brasil hoje não tem uma literatura, não existe uma literatura brasileira? Tá certo? Então, será que as pessoas ficaram burras? O que exatamente aconteceu? Eu acho que não é tanto um problema de capacidade intelectual, mas é um problema de em parte, paralaxe cognitiva, quer dizer que a mente da pessoa está sendo construída com critérios que não se ajustam exatamente ao eixo da sua experiência real, ou seja, elas não conseguem contar a sua vida como realmente foi. Em parte, isso vem, vamos dizer, do impacto da propaganda política muito intensa, que obriga você a repetir certas frases, certos slogans, e você só pode ver a coisa dentro daquilo e fica com medo de imaginar a hipótese contrária, porque se você enxergar as coisas de uma maneira diferente, você vai ser rejeitado. O medo da rejeição, né, é um obstáculo terrível, né, ao conhecimento. O medo, de modo geral, é um obstáculo. Né? Então, o medo de saber, o medo de enxergar, o medo de ver coisas horríveis. Né, eu acho que as dificuldades na educação, na formação superior, elas vêm mais disso aí do que de obstáculos propriamente intelectuais, falta de QI ou coisa assim. Quer dizer, não adianta nada você ter um QI elevadíssimo se você está muito bem defendido contra você perceber a realidade da sua situação. Né? As pessoas perguntam, por exemplo, ah, essa semana muita gente fala, mas nós sempre fica perdendo tempo com tipos como Rodrigo Constantino. Está falando, não, eu tenho que examinar isso, porque é isso que está acontecendo no Brasil. Eu não estou brigando com o Rodrigo Constantino, não estou em guerra com ele, não se trata disso absolutamente. Vocês vão ver pelo tom do que eu escrevi, é um tom analítico. Né? Eu estou tentando entender o que acontece. Né? E quando você vê que pessoas totalmente alienadas, né, totalmente deslocadas de si próprias, exercem um papel formador na mídia, em cima da opinião pública, então é claro que esta patologia ela vai sendo passada, né, adiante. Por exemplo, as pessoas me mandam livros recém-publicados, romances, poemas, peças de teatro, etc, etc. E tudo é de uma qualidade tão baixa, né, que não dá para você comparar, não é com a literatura dos anos 50, 60, não dá para comparar com o jornalismo daquela época. Então, as pessoas não têm mais ouvido, elas não sabem mais se uma coisa soa bem ou soa mal, são de um mau gosto extraordinário. Às vezes são pessoas naturalmente talentosas, tá certo? Mas, melhor que toda dificuldade aí, não é mesmo de ordem intelectual, não é que o indivíduo não estudou gramática ou não estudou lógica, não é isso. Porque muitos estudaram bastante coisa. Você vê quando a gente discute com um cara como Júlio Lemos ou como Joel Pinheiro, você vê que eles estudaram bastante coisa. O que está faltando? Né? Bom, o que está faltando é um padrão de sanidade. Por exemplo, até os anos 50 e 60, qualquer principiante na prática da literatura sabia sentir, né, num escrito literário, o tom de falsidade ou de autenticidade, que não coincide exatamente com a sinceridade no sentido concreto humano, mas seria autenticidade no sentido artístico. Ou seja, se a coisa está forçada, se está fingida, se está pernóstica, todo mundo sabia isso. Mas, quer dizer, não estou falando dos escritores, os leitores sabiam sentir isso. E, naturalmente, os escritores e os críticos literários ecoavam isso e davam uma expressão mais formalizada a essas percepções. Mas isso não era nenhum bicho de sete cabeças. Então, no entanto, o indivíduo acertar esse tom, ele conseguir, por exemplo, falar dele mesmo com a sua própria voz, desde o seu próprio coração, então, não é uma coisa fácil. Isso aí a cultura tem que ajudar, tem que lhe dar os instrumentos para isso. Quer dizer que se essa capacidade desaparece na mais alta esfera da cultura, quer dizer, as pessoas de maior capacidade que têm, os melhores escritores, melhores pensadores, perderam isso, os outros todos vão perder. Não é isso? Então, isso quer dizer que dentro da própria vida pessoal, vida familiar, relações humanas mais diretas, vai se introduzir um elemento de incomunicação, de falha de comunicação, efetivamente. É? Então, quer dizer, as pessoas não estão se entendendo mais. E daí começa a aparecer sintoma de loucura para tudo quanto é lado. Esses sintomas de loucura atualmente já alcançaram, por exemplo, a esfera do legislativo, do judiciário. Né? Então, que, por exemplo, a idade de consentimento para relações sexuais baixou para 14 anos e tem gente querendo baixar para 12. E depois de 12 vai baixar para 10, para 8, etc, etc. Então, daqui a pouco, 6 meses, né, as pessoas já vão achar uma coisa assim injusta, que você não possa transar com um bebê de 6 meses. Né. E não é impossível, vamos dizer, que as reações humanas, as mais artificiais, as mais histéricas, por assim dizer, as mais fingidas, pareçam autênticas para o sujeito que está vivenciando aqui no momento que ele vivencia. Quer dizer, a característica do histérico é exatamente que ele é sincero, tá certo? No que ele sente. Só que é o seguinte, o que ele sente não reflete o que está acontecendo, e sim uma coisa que ele mesmo imaginou. Então, é praticamente impossível mostrar uma pessoa dessa que ela está fora da realidade. Porque ela está sentindo exatamente o que ela está vendo. Tá certo? E ela está expressando exatamente o que está sentindo. Então, tem uma tremenda impressão de sinceridade. Então, a gente observa isso, por exemplo, no estilo jornalístico. no estilo das pessoas que escrevem crônicas, comentários, etc. A coisa está ficando cada vez mais artificial, cada vez mais fingida e, portanto, cada vez mais de mau gosto. Tá certo? E eu não vejo como nós podemos contribuir para melhorar isso aí se nós mesmos não entendermos que toda a nossa, o nosso desempenho, né, na esfera intelectual, mesmo a mais impessoal que você possa imaginar, digamos, sei lá, você dá uma aula numa universidade, que tudo isto tem algo a ver, vamos dizer, com a centralidade da sua consciência e com o centro da onde emerge a sua voz, quer dizer, desde onde você está falando. Né? Então, você imagina, por exemplo, um ator. Né? Um ator, ele concebe um personagem, ele faz uma constelação de traços e ele, de certo modo, ele veste aquilo. Né? Ele entra dentro daqueles elementos e por uma ou duas horas ele revive as emoções de um terceiro, emoções que ele pessoalmente não teve ou não teria, mas que naquele momento são vivenciadas como reais, como se estivessem efetivamente acontecendo. Depois ele tem que voltar para o seu centro. Né? Eu já expliquei muitas vezes para você que a nossa capacidade de encontrar esse ponto central depende exatamente da capacidade que você tem de sair dele e se identificar com outras pessoas, com essa, com aquela outra, e depois voltar. É justamente pela quantidade dos papéis que você desempenha é que você deriva a capacidade de você perceber qual é o seu próprio papel. Quer dizer, os seres humanos, eles não são, vamos dizer, eles não nascem completos. Não é isso? Então, o simples fato de haver dois sexos já não nos mostra isso. Nós não podemos nos reproduzir a nós mesmos, nós precisamos de alguma ajudinha de fora, não é isso? Então, essa incompletude mostra o seguinte, que é só no encontro com o outro que eu me torno eu mesmo. Eu vou descobrindo quem eu sou, e na medida que eu vou descobrindo, eu também vou me inventando, tá certo? Ao mesmo tempo, uma descoberta e uma invenção. Né? Essa palavra, se bem que a palavra invencio, invenciones em latim, tem também o sentido de descoberta, tá certo? Então, essa característica muito peculiar, vamos dizer, do eu humano, da consciência humana, que se inventa, que se constitui, que se descobre ao mesmo tempo, foi tão maravilhosamente descrita por Louis Lavelle, no livro La Conscience de Soi, em outros livros. Né? Então, quem não leu, faz favor de ler. Então, mas digamos que a sua capacidade de ser você mesmo, de se colocar no centro da sua pessoa, depende, então, da capacidade de você abandonar esse centro e você se identificar com outras pessoas, ser outras pessoas, sentir como os outros, imaginar como os outros, até, vamos dizer, a máxima medida de identificação que você possa ter. Daí, isso tem uma implicação direta na questão do método filosófico, quando eu expliquei para vocês que você entender, vamos dizer, uma tese formal que esse filósofo está explicando, não adianta. Você entender mesmo a estrutura do sistema dele, não adianta se você não consegue se reportar, vamos dizer, à raiz experiencial de onde ele tirou aquilo. E aí, já se trata não de você pensar como ele, de você repetir o filosofema, a ordem das razões, mas de você imaginar e sentir como ele. Eu acho que só aí que você entendeu o que ele está dizendo. Fora disso, não. Você entendeu esquemas, não é isso? Que são, por assim dizer, transportáveis. Então, nesse caso, se você está estudando Descartes, bom, você não entendeu Descartes, você entendeu o cartesianismo, quer dizer, um conjunto de esquemas mentais que pode ser reproduzido por pessoas diferentes, em contextos diferentes e com significados completamente diferentes, e você acredita que está sabendo tudo a respeito de René Descartes, quando não está. Tá certo? Está sabendo apenas o produto final, tal como aparece à vista de todos e tal como pode ser copiado por qualquer um. Quase sempre é isso que se estuda com o nome de filosofia, tá certo? E não é de espantar que essa atividade não possa produzir filósofos propriamente dito, tá certo? Pode produzir pessoas de enorme cultura filosófica, professores de filosofia, comentaristas de filosofia, historiadores da filosofia, etc., etc., mas Você não pode produzir filosofia em cima da filosofia, né? De aquele negócio do Erich Wergen que dizia, não estude a filosofia de Erich Wergen, estude a realidade. Então, a filosofia de Erich Wergen, ela deve ser um suporte, tá certo? Uma coisa para te dar inspiração, às vezes, para você, é como você olhar um mapa para você se orientar no território onde você está andando. Né? Então, essa aquela famoso adágio neopositivista, de que o mapa não é o território, eu digo, bom, eu não conheço quem fale em entender isso aí mais do que os próprios neopositivistas. Mas, então, na medida em que, por exemplo, podem pegar um argumento filosófico e continuar discutindo esse argumento ao longo dos anos e nunca perguntar de onde isto saiu, como no caso que nós vimos Santo Anselmo, né? Então, é claro que é um caso de alienação muito grave. Né? Você até já passa da paralaxe cognitiva. Então, na paralaxe, os dois elementos da experiência, o eixo da experiência e o eixo da construção estão no mesmo indivíduo, mas daqui a pouco você não tem experiência mais nenhuma. Você pulou fora da experiência, você só tem a construção intelectual em si. Né? Então, tudo isso mostra que a relação entre o exercício da filosofia e a busca dessa centralidade da consciência é uma relação muito próxima. E neste sentido é que nós vemos que o termo filosofia como busca da sabedoria, amor à sabedoria, é muito correto. Porque a sabedoria, evidentemente, não é só um conhecimento que você tem, mas é também um saber viver, um saber ser alguma coisa. Não é isso? E eu continuo achando que esse é o problema central. E esse é exatamente o problema que é negligenciado em todo o ensino da filosofia no mundo, mesmo nos melhores centros. Tá certo? E quando você vê um exemplo de um cara como Erich Wergelin, tá certo? Que ele tinha consciência muito clara disto, tá certo? Mas eu acredito que ele nunca soube passar isso exatamente para os seus alunos. A gente vê pelo pessoal que escreve no Wergelin View, alguns têm uma certa noção disso, mas em geral não tem, não. Então, por isso que coisas fundamentais da vida real que se passa diante de nós, que tem impacto sobre as nossas vidas, frequentemente deixam de ser compreendidas por pessoas que têm a melhor formação wergeliniana do mundo. Outro dia eu estava lendo uma resenha publicada no Wergelin View sobre este livro. Jonathan Kay, Among the Truthers. Truthers são os buscadores da verdade. Então, é uma jornada ao longo do subterrâneo, underground, das teorias da conspiração na América. Ele faz estudos sobre as teorias da conspiração. O pessoal que acha que o 11 de setembro foi tramado na Casa Branca, né? O pessoal que acha que o Obama nasceu na África, e vários outros tipos de teoria da conspiração. E ele dá uma resenha de várias teorias da conspiração, faz uma tipologia delas, investiga e entrevista vários autores de teoria da conspiração, como Webster Tarpley, que é um dos principais caras aí do negócio do 11 de setembro, e investiga as raízes histórico-culturais, filosóficas dessa coisa. E o resenhista da Wergelin View faz uma resenha disso de um ponto de vista wergeliniano, dizendo que esse camarada ele está prosseguindo, de certo modo, a obra do Wergelin, porque ele está mostrando que nessa tendência de criar teorias da conspiração existe uma raiz gnóstica, que é a raiz onde de criar um conhecimento universal que explica tudo, tá certo? E sobretudo, negar a unidade da realidade. Quer dizer, que o homem da teoria da conspiração pretende conhecer uma outra realidade que é distinta da realidade que todo mundo está enxergando, e ele acha que aquela realidade que é verdadeira. Então, tudo isso está muito bonito, só tem um pequeno problema. em nenhum momento o sujeito discute o que é a teoria da conspiração. Ele diz, ora, peraí, teoria da conspiração não é um conceito científico descritivo. Teoria da conspiração é um estereótipo pejorativo, né, usado, sobretudo, pelas pessoas que são acusadas de conspiradores, então acusam outro teórico da conspiração. Não sou eu que sou um conspirador, é você que é um teórico da conspiração. Então, olha, o preceito número um na investigação de qualquer coisa é aquele que Aristóteles enunciou assim: de um sujeito equívoco, nada se pode predicar univocamente. Quer dizer, que se eu não delimitei exatamente o objeto do qual estou falando, de modo que eu possa distingui-lo de outros objetos, né, circundantes, parecidos ou análogos, então o que quer que eu diga a respeito dele só terá valor analógico. Ele pode significar qualquer coisa, né? Então, esse indivíduo coloca também como um dos traços constantes das teorias da conspiração que ele examinou, a tendência a achar que tudo o que acontece foi planejado. Eu digo, bom, mas isso é uma tendência dessas pessoas, tá certo? Ou isto é um aspecto da realidade, tá certo? Que tem a sua validade em si. Vocês vão se lembrar do livro, quando eu comentei a Teoria Geral do Estado, do Georg Jelinek, na primeira página, ele diz, olha, o problema fundamental das ciências sociais é você distinguir quais são os processos que correspondem à execução de um plano e quais são os processos que se formaram por junção espontânea de várias causas, ou como diria Max Weber, o resultado impremeditado das nossas ações. Bom, esse é, de fato, o problema central. E para, eu acho que a elucidação desse problema nem não começou. Porque eu não vejo como fazer isso aí sem você fazer uma fenomenologia do poder humano, começando por aquela verificação tão primária, tão óbvia, quase idiota, né, que eu mesmo acho que eu fui o primeiro que fiz na história do mundo. É um negócio incrível. Eu digo, como é que eu posso perceber uma coisa que ninguém percebeu antes, mas que está implícita no que tantas pessoas escreveram? Que é o seguinte, é que em nenhuma espécie animal existe tanta diferença de poder quanto existe entre os seres humanos. Ou seja, a diferença de poder é uma constante na história humana. E mais ainda, ela não diminui, ela aumenta. Então, por exemplo, nós temos a ideia, vamos dizer, iluminista, de que no mundo moderno, né, ou como dizia Hegel, existe a liberdade antiga, onde só alguns eram livres, né, existe a liberdade moderna, onde todos são livres. São livres do quê? Mas, por acaso, vamos dizer, no tempo de Júlio César, ou de Átila, ou Uno, o governante tinha um meio de escutar a sua conversa a 10 quilômetros de distância? Não. Né? Hoje tem. Mas, tinha meio de liquidar uma cidade inteira em poucos segundos? Não, não tinha. Então isso quer dizer que a diferença de poder entre os seres humanos aumentou barbaramente. E essa é uma das constantes da história. E, vamos dizer, o abrandamento das instituições, o aprimoramento das liberdades civis, etc., não pode nada contra isso. Então, se você vê, cada vez que apareceu um novo direito civil, cada vez que apareceu uma nova proteção à liberdade dos cidadãos, os instrumentos materiais de controle, de dominação, aumentaram muito mais. Então, não é um problema das instituições, é um problema de equipamentos, meu Deus do céu. Não é isso? Então, por exemplo, se o sujeito tem os mesmos direitos que eu, mas ele é monstruosamente mais forte, então, é evidente que ele tem mais meios de ação do que eu. Né? Eu mandei duas pessoas que têm os mesmos direitos, só que um está armado ou está desarmado. Já começou a fazer diferença. Então, o progresso da ciência, o progresso da tecnologia cria meios de controle, meios de dominação cada vez mais aprimorados e cada vez mais incontroláveis. Incontroláveis pelos cidadãos. Tá certo? Então, na mesma, olha, isso é muito importante, na mesma medida em que esses instrumentos se aprimoram, a possibilidade da ação planejada e controlada aumenta. Então, agora, ela aumenta, mas aí é que é uma sutileza muito incrível. Aumenta a possibilidade de você criar planos de longo prazo, cuja execução você controla em todos os seus passos. Mas isso não garante que as finalidades desejadas de início serão atingidas. Porque você controla somente aquela área, aquele campo fenomênico que está abrangido no próprio plano inicial e não o universo inteiro. Ou seja, qualquer ação humana, por mais abrangente e bem controlada que ela seja, ela se integra dentro de uma totalidade cósmica que ela não pode controlar de maneira alguma. Não é isso? Então, isso quer dizer que, nos últimos séculos, aumentou muito a possibilidade do que nós poderíamos chamar de conspiração. Tá certo? Então, isso quer dizer que um pequeno grupo de indivíduos pode conceber um plano e, se tiver os meios, colocá-lo em ação por, vamos dizer, por um plano, por um prazo bastante longo e controlar, na medida do possível, a sua execução até os resultados finais. Só que esses resultados, eles se integrarão necessariamente num quadro que não faz parte do plano. Então, isso quer dizer que o plano mais bem executado do mundo e mais bem controlado, ele pode, ao mesmo tempo, obter sucesso e ser um fracasso total. Porque ele é um sucesso dentro daquela, né, daquela dimensão, daquela área que está sob o seu controle. Mas e no contexto geral? Então, ninguém pode negar, vamos dizer, que a implantação do comunismo na Rússia foi um plano de um número reduzidíssimo de pessoas, quer dizer, o Partido Bolchevique era nada ali no contexto da sociedade russa na época, e eles conseguiram controlar todo o aparato estatal e conseguiram implantar exatamente o que queriam. Só que, quando estava realizado, não era o que eles queriam. Não houve erros na execução, a coisa foi executada exatamente como planejado. E conseguiu exatamente o que queria. Só que quando estava pronto, o que nós fizemos, o que queríamos, mas o que queríamos não era o que queríamos. Você não pode dizer que houve uma falha. Em nenhum momento, eu estou estudando agora uma das melhores histórias da União Soviética que existe, que é a tragédia soviética. O autor chama-se Martin Malia. M-A-L-I-A. Você não pode dizer que houve falha, que houve uma traição ao projeto original. Não, o que se executou lá foi o projeto original de Lenin. E se executou brilhantemente, com muita exatidão, e com um controle muito bem feito em todas as etapas. Só que o projeto de Lenin só pode abranger aquilo que estava dentro do horizonte de consciência de Lenin. E não existe nenhum ser humano cujo horizonte de consciência coincida com a totalidade do existente. Então, isso quer dizer que, mesmo o plano bem-sucedido, pode ser um fracasso. Quer dizer, não há uma medida, não há uma separação exata entre fracasso e sucesso. E, por outro lado, vamos dizer, este dualismo que este indivíduo, esse autor, Jonathan Kay, coloca de que a maior parte dos processos não são controlados por ninguém, são processos espontâneos. Não é isso? Ou a ideia do Friedrich von Hayek, da formação espontânea, do espontaneísmo da sociedade. Ele diz, tudo isso aí é eliminar o problema, antes de ter sequer colocado, quando o problema está colocado, muito bem colocado por Jelinek. O problema é que em toda a situação existem elementos controláveis e elementos incontroláveis. E nós não sabemos dosar, não sabemos exatamente onde termina um e o outro. Então, o fato de que operações de longuíssimo prazo tenham falhado em produzir os resultados alegados no início, não quer dizer que o plano não tenha sido integralmente realizado e muito bem controlado até o fim. Quer dizer apenas que os planejadores não eram Deus. Ou seja, eles não tinham controle da totalidade das informações, mas quem é que tem? Hã? Então, você vê, quando Hitler concebe o plano dele do Reich, que ia durar 1000 anos, ele durou 12. Né? Ele admitiu no início a possibilidade do fracasso total. E ele aceitava esse fracasso. Ele disse, ou nós vamos dominar o mundo ou nós seremos destruídos. Ah, então esse era o plano. O plano tinha... Plano A e plano B. Realizou-se o B, claro. Tá certo? Mas o B realizou-se precisamente nas mesmas condições em que ele o admitia como possibilidade. Ou seja, os alemães não foram capazes de levar até o fim a destruição do resto. Então foram eles mesmos destruídos. Ou seja, eles não estavam capacitados para levar a sua loucura até as últimas consequências. Então a loucura se volta contra eles mesmos e eles são destruídos no caminho. Você pode dizer que o plano deu errado? Falo, não, mas isso aí está previsto no plano inicial. Mais ainda, nós podemos perguntar, será que todo este plano não foi inspirado desde o início por um desejo de autodestruição? E nesse sentido, nós podemos dizer que o plano deu muito mais certo até do que parece, porque foi planejada a destruição e ela foi realmente realizada. Então, há sempre, vamos dizer, esse limite de ambiguidade onde o controlável e o incontrolável se tornam até indistintos. Tá certo? Então, eu não vejo por que o indivíduo conceber uma teoria da conspiração desminta a existência de elementos incontroláveis. Né? Porque o indivíduo que descreve uma conspiração, ele descreve somente o mecanismo interno daquela conspiração e não o cenário universal inteiro onde aquilo vai se realizar e onde eventualmente aquilo pode levar a resultados completamente diferentes. Como este autor ele não discute exatamente essas coisas que eu estou colocando, quer dizer, esses problemas teóricos iniciais, e qual é o conceito, então, de teoria da conspiração e qual é o peso relativo que esses vários elementos têm lá? Né, certo? Então, ele não tem realmente um conceito de teoria da conspiração, ele tem apenas uma imagem. E é uma imagem confusa. Né, certo? Então, se você parte de uma imagem confusa e você tenta, em seguida, explicar as causas históricas daquilo, como você pode explicar as causas históricas de uma coisa que você não sabe o que é? Né? Mas o que mais me espantou não foi isso, porque aqui nos Estados Unidos atualmente tem uma campanha movida por um assessor do Obama chamado Cass Sunstein. Ele quer proibir as teorias da conspiração. E eu acredito que esse Jonathan Kay é meio parceiro dele. Então eu até entendo onde é que eles estão querendo chegar. O que me espantou foi que um estudante wagneriano não percebesse imediatamente o que eu estou lhes dizendo. Porque Erich Wegener, se lesse isso, a primeira coisa que ele ia dizer é isso. Isso não é um conceito científico. Né? Isso é uma imagem estereotipada, e dentro da imagem estereotipada cabe tudo. Né? Então, certas diferenças elementares que deveriam ser notadas à primeira vista. Né? Por exemplo, quando apareceu a história de que o 11 de setembro tinha sido tramado na própria Casa Branca, né? E de que o edifício não caiu porque os aviões bateram lá, mas que foi implodido desde dentro, e outras coisas desse tipo. Essas objeções e denúncias elas foram investigadas até seus últimos detalhes e o governo produziu respostas e contestações de milhares e milhares de páginas com os argumentos técnicos ainda mais complicados do que os denunciantes ofereciam. Tá certo? Ou seja, a coisa foi discutida no terreno dos fatos alegados. Quando você vê, vamos comparar com uma outra teoria da conspiração, a história do Barack Obama. Não foi respondida de maneira alguma. É só desconversa. Isto basta para mostrar que não são fenômenos do mesmo tipo. Não é isso? Outra coisa, o autor também reconhece, fala, olha, as teorias da conspiração às vezes tem um grão de verdade. De um grão de verdade, um momento. A teoria da gravitação universal de Newton era um pedacinho dentro de toda uma cosmovisão metafísico-teológica que ele estava construindo. E aquilo realmente era um grão de verdade no conjunto. E só sobrou esse grão. O resto foi tudo pro brejo. Então, quer dizer, que corrente de pensamento, que escola filosófica, que corrente científica conseguiu demonstrar algo mais do que um grão de verdade? Então, digo, todos esses problemas que eu estou levantando, eu esperaria encontrar discutido imediatamente numa resenha hegeliana do negócio. E, no entanto, o resenhista, cujo nome eu me esqueci, ele passa direto em cima disso e acredita que essas teorias de conspiração têm um fundo gnóstico e que esse autor, ao investigar o assunto, ele deu uma grande contribuição aos estudos hegelianos, porque mostrou que essas formas de pensamento, elas são baseadas na negação da unidade do real. Digo, é uma bela interpretação filosófica, tá certo? Só que, como diria o Hegel, foge dos problemas substantivos. E o problema substantivo é esse: o que é e o que não é uma teoria da conspiração? Segundo, para você medir um processo qualquer e saber se ele resulta de uma conspiração ou não, você tem que enfrentar o problema do Jelinek. Não é isso? Aonde termina o plano e onde começa o acaso? Não é isso? Então, para cada um desses casos, para cada uma das teorias da conspiração estudadas, seria preciso avaliar estes dois pontos. Pergunto eu, agora voltando ao tema inicial, por que que o resenhista não percebeu isto? Porque ele leu tudo fazendo abstração desta dificuldade que todos nós temos no dia a dia. Se eu planejo fazer algo, existe uma parte do processo que está sob meu controle e uma parte que depende de elementos fortuitos. Não é isso? Outro dia nós estávamos aqui montando uma placa, caiu a placa da esquina, que dava o nome do bairro, caiu, pedi para o Pedro e o nosso amigo Maurício para fazer outra placa. E daí eu mandei ele de novo. A loja de material de construção comprar um não sei o quê. Passou horas. Só faltava aquilo para terminar o negócio. Passou horas, eles voltaram. Chegaram 2 horas da manhã. Acharam o material. Falaram, não. O que aconteceu? Acabou a gasolina do carro. E daí nós tivemos que sair andando para buscar a gasolina. Só falaram, o que que a gasolina tem a ver com o projeto da placa? Não tem nada que ver. Era um outro processo causal completamente diferente. Tá certo? A placa que nós queríamos fazer nem de longe se referia à mecânica de automóveis, né? Funcionamento do motor, explosão, tudo isso, toda essa linha causal totalmente estranha entrou e fez falhar o nosso plano. Né? Então, essas coisas acontecem. Todos nós temos a experiência disso. Né? Mas, tão logo, vem um sujeito com um estereótipo e esse estereótipo se expressa através, vamos dizer, de um termo, de um jogo de palavras, teoria da conspiração, de um nome, que já tem para nós automaticamente um valor afetivo, independentemente do objeto, independentemente do seu referente, o que aconteceu? Você circunscreve o nosso horizonte de visão para só enxergar dali para diante e não reportar aquilo ao mundo da experiência real onde nós estamos. Então, essa pretensa tentativa, né, de denunciar o elemento gnóstico das teorias de conspiração que supostamente quebra a unidade do real, ela mesma é baseada numa quebra da unidade do real. Não sei se entenderam o que eu estou explicando. Ou seja, o indivíduo que estava lendo esse livro do Jonathan Kay, ele não era um indivíduo real, ele era apenas um par de olhos que só enxergava, quer dizer, daquele patamar semântico instaurado por Jonathan Kay para cima. Nunca voltava à raiz que as coisas têm na realidade. Tá certo? Então, você está permanentemente atento a isto, não depende da sua formação intelectual. Depende, vamos dizer, do seu desejo de estar, vamos dizer, permanentemente fincado na realidade. E a realidade do mundo no qual você habita depende da sua própria realidade. Quer dizer, o homem de mentira não pode pegar verdade nenhuma, só pode pegar mentiras, né? Então, existe, está lendo um livro, bom, existe uma situação real de leitura, né? Quer dizer, quem sou eu, por que eu estou lendo esse livro? Então, eu confesso que eu li o livro porque a resenha me chamou a atenção e, como eu tenho acompanhado bem esse caso do Barack Obama, tá certo? E eu, desde o início, eu percebi que havia também nesse processo dos birthers, também havia um deslocamento, também tinha uma paralaxe cognitiva ali. A paralaxe cognitiva era a seguinte: desde o início eles começaram a discutir o problema da elegibilidade do Barack Obama. É isso. Mas se acontece que a elegibilidade ou não é um problema que depende da discussão, de uma interpretação constitucional. Pode haver alguma discussão, tá certo? E, no entanto, já em 2008, houve uma colunista chamada Debbie Flusser, que já ofereceu a prova de que o alistamento militar do Obama era falso. Isso em 2008, durante a campanha. Ninguém prestou atenção na mulher. E eu li aqui e falei, isso aqui é o único ponto que interessa. Ou seja, saber se um sujeito é elegível ou não depende de uma interpretação constitucional. Mas saber se ele cometeu ou não uma fraude documental é uma questão de prova material. Então, daí eu me lembrei de Napoleão Bonaparte, que dizia que não, você deve atacar num ponto só e onde o inimigo estiver mais vulnerável. Eu falei, mas é esse o ponto que está mais vulnerável. Não interessa se ele é elegível ou não. Você não precisa levar a questão para o terreno da política, do direito constitucional. Você resolve na esfera criminal, de maneira muito mais simples. Então, quando começaram a falar de elegibilidade, eu falei, pronto, eles já perderam a briga. Complicaram o negócio. Não devia nem levantar isso, devia ficar só no ponto. Olha, o cara cometeu um crime, é um falsário, ponto, acabou. Mas por que que levaram a coisa para o lado da elegibilidade? Porque a esfera onde aparece os fatos, onde aparece a figura do senhor Barack Obama, é a esfera da política eleitoral. Então, qual é a tendência? Também só enxergar daquele ponto para cima, da política eleitoral para cima. Então, isto é como se fosse uma hipnose, onde o seu olhar é, como diz, levantado para uma outra esfera, onde corta as raízes com a situação real. Então, aquilo que é mais simples, mais material, mais óbvio, pode escapar da sua visão. Estão entendendo? Então, claro que todas as pessoas que estão discutindo isso, tanto de um lado como do outro, são pessoas altamente qualificadas intelectualmente. Mas está faltando um elemento. Que é o elemento da sua realidade humana. Também tem outra coisa. Todas as pessoas que dão palpite nestes assuntos, em outras discussões públicas, o fazem como profissionais. O que que você é? Eu sou analista estratégico. O que que você é? Sou comentarista de mídia. O que que você é? Eu sou professor de Harvard. Então, é nesses papéis, é a partir desses papéis que eles estão falando. Ora, o horizonte de consciência seu não pode ser circunscrito àquela parte que combina com o seu papel social. A pessoa real, de carne e osso, ela percebe muito mais coisas que não têm medida comum com o papel social e que não podem ser enunciadas em nome de um papel social. Estão entendendo? Então, vamos dizer, essa dificuldade de você jogar com o papel social, com a realidade concreta da sua pessoa, é um elemento de deslocamento, é um fator de deslocamento. Note bem que, até um tempo atrás, quando existiam escritores, dos privilégios da profissão de escritor era justamente que o escritor não podia separar uma coisa da outra. Se ele separasse, se ele falasse como um profissional, acabou a literatura dele. Porque você sentia aquele barulho, ou quando batia, né? Você vê que não tem nada dentro, não tem substância humana. Então, a profissão de escritor era uma das poucas em que, vamos dizer, a carapaça da identidade profissional era inofensiva. Mas este é um dos motivos de não existirem mais escritores no Brasil. Quer dizer que a possibilidade do indivíduo falar desde o seu centro vivente desapareceu. E isto mostra a total destruição da cultura superior, porque ninguém produz cultura superior a partir de papéis sociais. São só pessoas de carne e osso que fazem isso e que marcam, né, por assim dizer, o progresso, o conhecimento, as atividades intelectuais com a força da sua personalidade. Então, o que seria, sei lá, a obra de Platão, a filosofia de Platão, sem a pessoa de Platão, sem a personalidade de Platão? É nada. Não é isso? Você vê que a pessoa de Platão transcende infinitamente tudo o que ele escreveu. E é justamente porque através dos escritos você tem um vislumbre da pessoa dele, de Sócrates, que é aquilo que inspira. Está entendendo? Então, você vê que as coisas precisaram, vamos dizer, a decadência da inteligência humana precisava avançar muito para que esta ideia, vamos dizer, da integridade da consciência fosse substituída por um símbolo materializado que é o discurso uniformemente coerente. Está entendendo? Então, o discurso coerente, ele é como uma forma artística acabada. Existe a forma artística acabada perfeita? Fala, não, só Deus pode fazer isso aí. Nós não podemos. Nós levamos a perfeição até um certo ponto. Algum defeitinho sempre vai ter. Tá certo? Então, por exemplo, se você quer caprichar, vamos supor, como o romance realista do século XIX, na verossimilhança. Você quer fazer com que as coisas pareçam reais. Ele, bom, você fazer com que algo pareça real depende de você ter uma sensibilidade para o real e o irreal. E você saber como as pessoas, como seus leitores vivenciam o real e você poder se identificar com eles. Tá certo? Ou seja, não tem jeito de você fingir isto. Então, o escritor tinha que afinar a sua sensibilidade entre ele, o personagem, a situação e o leitor. Mas essa afinação tinha que ser real. Então, o discurso coerente, quer dizer, uma belíssima demonstração filosófica que você faz, ela só tem o valor de uma espécie de perfeição artística. Ou seja, é um símbolo também, por trás do qual você tem que apreender alguma realidade viva que você não vai conseguir transmitir. Não é isso? Quando vistas assim, até filosofias que você não concorda, com as quais você não concorda literalmente, tem um poder pedagógico enorme. Então, por exemplo, sei lá, aquela visão, né, spinoziana, né, da pura demonstração racional, sem apelo à experiência, e que, no entanto, vai abarcar e dominar, de algum modo, o mundo da experiência. Eu digo, como símbolo, é uma coisa de um poder extraordinário. Nós só temos que saber o seguinte: isso não acontece, isso não existe. Spinoza não fez e ninguém vai fazer. Tá certo? Do mesmo modo, quando nós explicamos nas outras aulas, vamos dizer, a analogia entre a estrutura das catedrais e a estrutura das sumas, tá certo? Aquilo são sistemas simbólicos de alcance cósmico. Tá? Quer dizer que eles coincidem com a realidade em tudo? Não. Mas a visão daquela estrutura nos leva para além dela. E através dela nós conseguimos enxergar mais do que enxergávamos antes. Quer dizer, nos revela algo que está para além dela. Isso é tudo que uma filosofia pode aspirar, assim como é tudo que uma obra de arte pode aspirar, embora façam por meios diferentes. Tá certo? Mas não esqueçam isso. O discurso dialético, o discurso lógico-analítico, também são construções simbólicas, também são obras de arte. E não são nada mais do que isso. E você quer saber? Uma teoria física também não é mais do que isso. Não existe nenhuma teoria física que possa literalmente nos dizer como as coisas se passam na realidade. Não, ela só oferece uma imagem analógica. Tá certo? E isso é assim por quê? Porque o mundo se compõe de imagens analógicas. Tudo significa uma outra coisa. Tudo indica algo que está para além dele. Reportemos-nos à teoria do círculo de latência. O círculo de latência é inabarcável quantitativamente. O círculo de latência de qualquer objeto mais simples possível, uma formiga, uma bola, uma lagartixa, nós o percebemos, mas nós não poderíamos expressá-lo na sua totalidade. Mas também, para que expressar na sua totalidade se o seu ouvinte também captou o círculo de latência e sabe exatamente do que você está falando? Isso quer dizer que toda possibilidade da comunicação humana se baseia na amplitude da consciência do interlocutor. Quer dizer, eu sei que ele tem as mesmas definições de base que eu. Ele pode não se lembrar no momento, mas se eu disser as palavras certas, eu vou evocar a mesma experiência e tudo aparecerá dentro dos olhos dele com tanta clareza quanto eu estou vendo. Então, o objetivo de um sistema filosófico é esse apenas. Não vai além disso. Nunca ninguém foi além disso e não irá. Então, vamos supor que você chegasse, vamos dizer, à teoria unificada que a física pretende. Alguns dizem até que já chegou. Tá certo? Então, bom, você chega, então você descreveu o universo inteiro, mas no limite do universo que você descreve tem um negócio que se chama singularidades. E singularidade é um treco que escapa da teoria física. É? E as singularidades são três. E o Frank Tipler diz que são as três pessoas da Santíssima Trindade. Então, a física chegou no seu máximo de desenvolvimento, pumba, chegou onde já estávamos 2000 anos atrás. E olha, ao fazer isso, já é fazer uma grande coisa. Tá certo? Então, o discurso uniforme, totalmente coerente do principal fim, não é possível, não é necessário. Porque ele só seria necessário se houvesse um ouvinte perfeitamente burro, tá certo? Incapaz de apreender qualquer significado implícito e que necessitasse de tudo explicitado nos seus mínimos detalhes. Mas esse nível de burrice ninguém alcança, nem a Dilma Rousseff. Todo ser humano entende alguma coisa, mesmo um bebê. Então, por exemplo, você se comunicando com um bebê, você sabe que ele sabe muitas coisas que ele não sabe dizer. E é só por isso que você consegue se comunicar com ele. Ou seja, toda a comunicação humana e todo conhecimento humano se dá sobre o fundo, se dá dentro do, vamos dizer, em contraste, por assim dizer, com um fundo que se chama mundo. Então, a experiência inicial que nós temos é o que se chama mundo. Nós estamos dentro do mundo. A ideia que eu analisei na outra vez, tá certo? De você encontrar o fundamento do conhecimento nos elementos mínimos que o compõem, é uma ideia totalmente imbecil. Tá? Porque esses elementos mínimos, eles não existem em si mesmos. Fomos nós que, por abstração, fomos distinguindo uma coisa da outra e chegamos, né? Separamos, por exemplo, sensações e pensamentos. Ah, que maravilha! Eu nunca vi um pensamento sem sensação, nem uma sensação sem elemento de pensamento. Mas eu posso me referir a uma coisa e a outra por abstração. Tá certo? Então, mas se eu sei que a separação, que a distinção entre sensação e pensamento é uma distinção precária que eu mesmo inventei, como é que eu, com base nela, posso explicar o próprio processo cognitivo originário do qual eu tirei tudo isso? Isso é o verdadeiro barão de Munchausen, de se puxar para fora da água pelo cabelo. Então, nenhum elemento em particular explica a totalidade. A abertura para a totalidade é a experiência inicial e é nela que tem que ser buscada a explicação de tudo. A própria ideia, por exemplo, de você explicar todo o processo cognitivo mediante o estudo do cérebro humano. Eu digo, sim, no cérebro humano tem um monte de coisa, né? Tem neurônios, sinapses, etc, etc, tem um monte de coisa. Escuta, mas lá não estão contidos os objetos de percepção? Né? Não há um elefante dentro do cérebro humano. Né? Não há uma casa dentro do cérebro humano. Não há as outras pessoas dentro do cérebro humano. Então, bom, eu posso estudar o cérebro humano, sim, contanto que eu entenda que ele não opera sozinho, mas que ele opera num campo no qual a maior parte dos processos não depende dele absolutamente. Não que eu seja contra o estudo da neurofisiologia, eu falo, não, eu sou inteiramente a favor, eu gosto muito, acho maravilhoso, tal. Só que, muitas vezes, a ideia subentendida é de que a nossa visão do universo está dentro do cérebro. Eu digo, mas se fosse assim, não precisava do universo, o cérebro faria tudo sozinho. E o mesmo sujeito que está escrevendo, que a nossa concepção está toda montada no cérebro, ele mesmo nos diz que para manter o cérebro em funcionamento precisa comer isso e mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. É? Quer dizer, é evidente que também, de novo, o próprio Barão de Munchausen, né? A neurofisiologia cerebral inteira não pode explicar o processo cognitivo, porque o conhecimento é conhecimento de alguma coisa e não é conhecimento do cérebro por si mesmo. É isso? Então, o mesmo desastre cognitivo que aconteceu no período do idealismo filosófico, em que ele queria explicar tudo a partir do eu pensante, bom, eles trocaram o eu pensante e botaram no lugar um negócio chamado cérebro. O eu pensante pareceu demasiado abstrato, eles apelaram para uma coisa que lhe parecia mais física, chamada cérebro. Eu disse, bom, mas isso resolveu o problema? Eu falei, não, a questão continua a mesma. Você não pode explicar. Se o conhecimento é uma relação de sujeito e objeto, você não pode explicar só com base no sujeito. É? Seja o sujeito abstrativamente considerado como puro eu cognoscente, seja o sujeito considerado como uma massa de moléculas de carbono. Tá entendendo? Então, o que nós temos que explicar, vamos dizer, é a convivência do sujeito com o objeto. E essa convivência é exatamente o que nós chamamos de existir no mundo, estar no mundo e assim por diante. Tá certo? Ou seria, vamos dizer, o contato inicial, a presença do ser, como chama o Louis Lavelle. Quer dizer, tudo tem que ser reportado à presença do ser. E a presença do ser é permanente. E ela é a base firme com a qual nós podemos contar para nunca nos perdermos no meio dessas análises filosóficas. Mas acontece que as palavras humanas, elas têm essa capacidade de criar um mundinho, um cosmion, como diria o Voegelin, tá certo? E nos induzir a raciocinar só a partir, vamos dizer, da base, da delimitação que elas fazem do mundo. Essa delimitação é necessária até para fins de método científico, mas tudo que é delimitado foi delimitado a partir de uma coisa que não tinha limite. Quer dizer, quando você demarca um terreno, é porque você supõe que existe um terreno ao lado daquele que você está demarcando. Né? Ou quando você demarca, some tudo em volta e fica só o seu terreno. Fala, claro que não. Quer dizer, assim, por fato de haver uma demarcação, pressupõe que existe um para além do terreno demarcado. E a demarcação só faz sentido em função disso. Então, todas essas construções da mente humana, elas têm que ser construídas e dissolvidas o tempo todo. Isto imita, de certo modo, o próprio ritmo da respiração humana. Então, se você dizer que existe uma maneira natural de pensar, existe, e Aristóteles e Platão dominavam isso de uma maneira maravilhosa. Ou seja, fechavam o esquema, explicativo e o dissolviam dialeticamente em seguida. Não para negá-lo, evidentemente, mas para integrá-lo em outro, e outro, e outro, e outro, e outro, e outro. Tá certo? Sem a ilusão de chegar ao produto final, por quê? Adiantaria Platão ter chegado ao produto final, ao conhecimento total, absoluto? Não, porque Platão morreu. Quer dizer, faz parte da natureza humana isso. Nós passamos essa terra por um período e depois desaparecemos, partimos para outra. Tá certo? E de tudo que nós soubemos, nós só registramos um pedacinho. Isso significa o seguinte: nós não podemos e não precisamos saber tudo. Porque depois de nós vem outras pessoas. E, querendo ou não, nós estamos integrados dentro desta fileira, desta série dos esforços cognitivos humanos. E estar na realidade é também você saber que você faz parte desta série, que você é somente mais um elo da cadeia. Tá certo? E que você não será o elo final, como pretendia Hegel, né? Quer dizer, fechar o esquema, chegar às últimas conclusões. Tá certo? Então vamos fazer uma pausa, daqui a pouco a gente volta. Então vamos continuar aqui. Tem várias perguntas excelentes, como sempre. Tem uma aqui que não tem nada a ver com o assunto da aula de hoje, mas vamos aqui abordar, porque ela é interessante em si. Márcio Humberto diz o seguinte: na última aula o senhor comentou sobre a educação dos seus filhos, sobre a postura que adotou como pai. Pai não parceiro de pelado de futebol. Como tenho filho pequeno, tenho lido sobre o assunto. Entre outros livros, tem um que, se não me falha a memória, foi o senhor quem recomendou aqui no curso onde trouxe o pique. Não, não fui eu. A Parent's Guide to Prevent Homosexuality, de Joseph Nicolosi e Linda Ames Nicolosi. Excelente livro. Na obra, os especialistas que atenderam mais de 800 casos de homens gays que não queriam mais ser gays e buscam ajuda profissional nesse sentido, realçam a importância de brincadeiras físicas envolvendo pai e filho, como lutinhas, jogos, atividades masculinas que envolvam desde pequeno pai e filho, etc. Chegam a elencar 4 providências que, em seguida, ajudariam muito a prevenir o desenvolvimento de condutas homossexuais em meninos. Todos envolvidos no fortalecimento do contato e relacionamento intenso entre o pai e o filho. O senhor leu o livro, não é? Não, eu não conheço esse livro. Poderia detalhar um pouco a postura que o senhor adotou como pai? Pode comentar um pouco, se for o caso, sobre como conciliar essa postura com as necessidades nos dias de hoje de prevenção contra a campanha do movimento gay, que pretende, óbvio, pegar nossas crianças? Olha, eu jamais pensei em prevenir que o filho meu se tornasse homossexual, mas nem me passou pela cabeça nada com respeito à futura vida sexual dos meus filhos. Mas é absolutamente zero. Eu só pensei duas coisas. Na verdade, só pensei uma. Né? Eu queria que eles tivessem a segurança emocional baseada na confiança que tinham no amor de pai e mãe. Isso, evidentemente, implica que, enquanto a criança é pequena, você a carrega muito no colo, faça muito carinho, fale mil vezes eu te amo. E ela sentir isso fisicamente. A partir da hora que sentiu isso, o resto acho que está resolvido. Né? Agora, você não pode determinar a vida futura do seu filho a esse nível de detalhamento. Né? Quer dizer, eu quero que o meu filho não seja homossexual. Bom, ou eu quero que o meu filho não seja drogado. Né? Quer dizer, qual seria o correspondente, numa criança pequena, da sua futura conduta de drogado ou de homossexual? Eu não tenho a menor ideia. Tá certo? O que você tem é que criar uma pessoa que tenha uma base emocional muito firme e que possa fazer tomar suas decisões, fazer suas escolhas com consciência de causa, tá certo? E não se deixar arrastar demais por uma influência negativa do meio. As pessoas têm que ser boas, corajosas, tá certo? E sábias. É isso que interessa. É isso. Agora, o exemplo é, claro que é um exemplo fundamental. Você seja para eles o que você quer que eles sejam. É? Agora, você não pode chegar nesse nível de detalhamento. Eu acho que o simples fato de você colocar esse problema a como impedir que seu filho seja homossexual. Eu falo, bom, como impedir que o meu filho seja militante do PT? É? Que para mim é pior do que ser homossexual. É? Como impedir que o meu filho seja sócio do Mensalão? Quer dizer, é um nível de detalhamento já muito absurdo. Né? Eu entendo que numa sociedade como a americana, em que, ou seja, aqui o sujeito tem que começar a juntar dinheiro para botar o filho na universidade antes do filho nascer. Tá certo? Então, em geral, o filho é como se fosse um projeto. Né? E eu acho que isto mesmo é uma das causas de distúrbio mental. Essa primeira coisa que você tem que reconhecer é o seguinte: o seu filho não está ali para ser moldado. Né? Ninguém molda ninguém. A educação não molda, o pai não molda. Ele é o que é. Quantos espermatozoides tem nas suas bolas, meu filho? São milhões. Você sabe qual deles que saiu dali? Você sabe qual é a tendência ancestral que está ali? Você não tem a menor ideia de quem é a pessoa. Então, eu acho que você aqui você pode ensinar para ele coisas muito básicas que têm um valor universal. Então, como se fosse os 10 mandamentos, né? Mas os 10 mandamentos entendidos na sua verdadeira amplitude, não como regrinhas de conduta. Como regrinhas de conduta concreta nessa situação, naquela. Se você entra nisso, você já está pervertendo a pessoa. Então, o desejo de você moldar a conduta, eu acho que atrapalha muito as relações. Quer dizer, já torna artificial a sua relação com o seu filho. Quer dizer, você está agindo com ele, em função de um plano que você tem. Plano que ele desconhece completamente. Então a relação sua não está se dando no presente, ela está se dando em torno de um futuro hipotético, que ele ignora completamente. Então isso aí não é educação, isso é manipulação. Porque a educação tem que ser para funcionar na hora. Não é para desencadear resultado dali 20 anos. Você não pode controlar os resultados depois de 20 anos. É isso. Então, eu pensei assim, quais são os valores mais básicos e aqueles que se transmitem sem palavras? É isso? Então, seria, né, o amor, a bondade, a coragem. Todas essas coisas você ensina para uma criança sem falar nada, sem passar regra nenhuma. Né? Agora, por exemplo, lutinhas, jogos, etc, etc, eu não sei que importância tem isso. Quando chega a idade das lutinhas e jogos, a criança já está emocionalmente formada. É isso que é importante. Ela vai formar emocionalmente até os 3 anos. Né? Então, outra coisa. Se na coisa da lutinha você está se igualando a ela. Tá certo? Você está virando amiguinho dela. Não é isso que ela precisa. Né? Deus não deu o pai para a criança para o pai brincar com a criança. Tá certo? Mas para protegê-la e ajudá-la até que ela possa andar sozinha. Então, esse sentido, vamos dizer, da proteção, sobretudo a proteção emocional, a criança tem que sentir. Tá certo? E a coisa fundamental é ela sentir que você está do lado dela e que você não está ali para ficar corrigindo. Isso é muito importante. Né? Para você começar a entender a correção que você passa, ele precisa ter no mínimo 5 anos. Antes disso, não entende direito. Né? Só entende a comunicação, vamos dizer, no nível emocional, quase físico. E se você fez essa parte certa, você não vai ter muito que você corrigir ou proibir depois. Por quê? Porque a criança tem um instinto de imitação e tem um instinto de obediência que é uma coisa incrível. Né? Quer dizer, obedecer o pai, obedecer a mãe é um negócio instintivo. A criança quer isso. Desde que você não esteja ocupado em moldá-la. Quer dizer, é a preocupação de educar e de moldar a criança que eu acho que atrapalha muito. Você tem que pensar na relação presente, não nos efeitos futuros que você não controla. Tá certo? E a relação presente ela tem que ser muito real, muito verdadeira, inteiramente baseada no coração humano. Como a relação que você tem com qualquer outra pessoa. Quer dizer, por exemplo, eu posso controlar a conduta de vocês no futuro? Não, o que eu posso é o seguinte, é tentar dar um exemplo agora, fazer de sinceridade, de abertura, tá entendendo? De franqueza. Isso eu posso mostrar aqui agora, é por isso que funciona. Se eu for calcular um resultado para depois, né? A educação, eu não sei se tem um educador que diz que a educação é uma arte de resultados imprevisíveis. Quanto mais a educação doméstica não será resultado imprevisível. Então, você tem que fazer o seguinte, dê o que der, não importando o que vai resultar, o núcleo será bom e estará firme. É só isso que interessa. Agora, eu acho, por exemplo, que eu já começar a me preocupar com a futura conduta sexual do meu filho, eu acho, sinceramente, que isso é uma perversão. terem partido das coisas básicas, você acha realmente que a conduta sexual de uma pessoa é coisa básica na vida dela? Eu acho que não. É assim, é como a sua conduta alimentar. Você está entendendo? Eu não acredito de maneira alguma que o sexo seja uma das bases da personalidade. De jeito nenhum. Essa é a moda freudiana, quer dizer, você, assim, a gente conhece a conduta sexual de frente, você sabe tudo. Você não sabe nada a respeito, né? Então, pega aí, sei lá, a conduta sexual de Erich Fögling. O que que ela ajudará você a entender sobre o pensamento do Erich Fögling ou a personalidade? Quase nada. Né? As condutas sexuais das pessoas, às vezes, decorrem, vamos dizer, de circunstâncias passageiras, de influência, de fantasias passageiras. Ademais, eu já falei para vocês, eu não acredito em personalidade homossexual. O livro do Randy Engel sobre isto, The Rite of Sodomy, é fundamental a esse respeito. Não existe personalidade homossexual. O homossexualismo não é um tipo humano. O homossexual é uma conduta. É apenas uma conduta. Então, para ser que a personalidade, a estrutura da personalidade fica muito diferente com o sujeito homossexual. Fala, claro que não. Isso aí não é uma coisa tão básica. Então, a pergunta. O homem se comportar como homem, ou então o homem se comportar como mulher, isso eu acho que é uma coisa um pouco mais estrutural. Entre outras coisas, se um homem se comportar como homem, se comportar como mulher, fala, bom, isso depende do primeiro modelo. Isso depende do primeiro modelo que foi passado para ele. A mulher se comportar como homem. Escuta, não é tão secundária, eu acho. É absolutamente secundário, porque depende do modelo externo. Depende do primeiro modelo que foi absorvido. Eu acho que não. Eu acho que isso é uma coisa. Eu, sinceramente, acho que sexo é um elemento bastante periférico na personalidade. O sexo não faz, aí precisaria entrar muito na questão do problema do caráter. Quando nós tiramos, no estudo das caracterologias, tiramos a noção do caráter, o caráter não tem sexo. E o caráter é a estrutura básica. Entendeu? Você vê, o simples fato de existirem pessoas que nunca tiveram vida sexual alguma e que isso não fez a mais mínima diferença para elas, já mostra isso. Quer dizer, essa cultura moderna tem uma obsessão sexual. É claro que sexo é gostoso, ninguém nega, né? E que também, é claro, é um negócio que vicia. Você fez uma vez, você quer duas, quer três, quer quatro. Eu digo, mas isso não quer dizer que seja uma coisa realmente profunda na pessoa. Eu acho que o que importa, vamos dizer, é a personalidade de base. E essa personalidade de base, o aporte sexual é mínimo. Né? Mas eu acho que os primeiros modelos, eles te interessam muito. Você vê o seu pai se comportando como homem, bom, vai querer imitar. Né? É sua mãe. É natural a menina se comportar como menina e o menino como menino. Então não precisa forçar, ninguém precisa ensinar isso aí, porra. Né? Quer dizer, se acontecer uma coisa diferente, é porque entrou algum outro sinal. Não é isso? Sem contar que pode haver um lado remotamente genético na coisa. E se tiver, eu fiz, daí ninguém segura. Em suma, eu acho que a chamada opção sexual, que não acredita em opção, não acredita em conduta, eu acho que isso é um mistério, que ninguém sabe o que causa isso. E se eu não sei o que causa, o que eu vou tentar mexer numa coisa assim? Eu sei o seguinte, que nenhum dos meus filhos ficou homossexual, nenhum ficou drogado, nenhum ficou bandido. Né? Por quê? Sorte. Né? Não é isso? E a sorte depende muito da sua boa intenção, da sua intenção reta. Agora, se você, desde que a criança nasce, quer, não, corre o perigo, meu filho vai ser homossexual, meu filho vai ser drogado, meu filho vai ser isso, vai ser isso. É melhor não ter filho, pô. Você tem que confiar um pouco na criaturinha também, né? Quer dizer, uma coisa baseada no medo e na prevenção já começou errado. Está entendendo? Quer dizer, como evitar que seu filho se torne homossexual? Fala, mas que coisa! Né? O livro pode ser ótimo, a técnica pode ser ótima, mas eu jamais me preocuparia com isso. Eu não me preocupo, nunca me preocupei com o que meus filhos iam ser no futuro, me preocupava com o que eles eram naquele momento. E isso eu acho que passou para eles um senso de autenticidade, de veracidade e sinceridade nas relações. E eu acho que funcionou. Eu também não tenho uma técnica para isso, entendeu? Eu dou apenas alguns palpites baseados na experiência pessoal. Lutinhas, jogos, pode ser de vez em quando, né? Mas eu não vou fazer isso, porque meu filho precisa disso, porque é pedagógico. Né? Eu acho que não é uma coisa natural, não é espontânea, é muito planejado, é muito premeditado, e isso falseia completamente a relação. Não é isso? Agora, o instinto que você tem de transmitir amor para a criança, de fazer ela se sentir feliz, isso é natural e imediato. Não é isso? Assim como o instinto que ela tem de obedecer você e de imitar, né? O sentimento de honra que a criança tem diante do pai e da mãe, né? A criança se sente importante. Isso é natural. Se sente importante por quê? Porque eu vi muitas vezes meus filhos pediam autorização para fazer as coisas mais óbvias. Posso ir no banheiro? Posso comer? Claro que pode. Então, ele já sabe que pode. Por que ele pergunta? Porque ele faz a coisa com a autorização do pai, dá um... é algo a mais. Você está entendendo? Então, o pai como fonte de prestígio, como fonte de segurança, isso é muito mais importante do que ficar com lutinha e joguinhos. O cara saber, meu pai está por trás de mim, ele está do meu lado, ele tem autoridade, quer dizer, ele está agindo com um mandato, você está entendendo? Isso é instintivo, isso não é planejado, e não é para dar um efeito futuro, isso é na hora, você sente isso na hora. Não é isso? Claro. Isso até cachorro sente. Eu contei para vocês, quando pegaram meu cachorro, a carrocinha pegou meu cachorro, botaram lá numa gaiola. Daí eu vi ele na gaiola, eu estava triste pra caramba. Daí eu chamei ele, né? A hora que eu chamei, ele me viu, ele virou para os outros cachorros e começou a rosnar para 400 cachorros. Porque sentiu, agora estou com costa quente. Se você pode passar isso para um cachorro, como é que você não pode passar para uma criança? E para ele ter costa quente, ele te obedece instintivamente. Agora, se veja, a cultura moderna já começa a meter na cabeça das pessoas o seguinte, a ideia de que criança é um bicho rebelde, é uma ideia meio hobbesiana, né? É um bicho irracional, tendente à rebeldia, e que você tem que domar ou modelar desde o início. Eu falo, começou assim, meu filho, se eu pensasse isso, eu jamais teria um filho. Eu falo, eu vou arrumar uma encrenca dessa, né? Depois ele fala, não, eu tenho um filho, ele, de algum modo ele vai ser parecido comigo, ele vai gostar de mim, né? E é, como é que se diz? É uma pessoa muito próxima, não tenho que estranhá-la, não tenho que ter medo, temer pelo que ela vai ser no futuro. Eu tenho que ter confiança nela. Se você não tem essa confiança de base, você não pode ter um filho. Quer dizer, é claro que ele vai cometer erros, vai, mas em essência ele vai acertar. Ele vai cometer muitos erros, mas o importante é ter uma linha central. E essa linha central é definida pela segurança afetiva. Mas de base, que você deu entre 1 e 2 anos. Então, se você tem um bebê pequeno, carrega ele no colo quanto puder, faça todo o carinho do mundo, fale bastante com ela, tá entendendo? E não tente educá-la. Quando chegar o caso que precisa educar, fala, bom, porque alguma coisa já deu errado. Bem, Guilherme Peixoto escreve. Maravilha, acho que entendi a questão. É a questão do ser necessariamente possível. Então diz ele, suponha que eu tomo um dado de pôquer e o atire sobre a mesa. Quando ele parar, ele estará com uma de suas faces correspondentes, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, voltado para cima. O dado com o número 4 voltado para cima é algo obviamente possível. Isso pode até não acontecer, mas esse fato é necessariamente possível. E essa necessidade só pode ser realizada concretamente porque o dado possui uma das faces com o número 4, claro. Dito de outro modo, a necessidade da possibilidade tem de existir, de algum modo, em ato. Era isso que eu estava tentando explicar, não sei se eu consegui explicar direito, mas mesmo que eu expliquei mal, você entendeu. Perfeito. É exatamente isso, Guilherme. Então, a sua tese está mais que correta. A existência da necessidade, da possibilidade de um ser, implica a existência de um ser necessário, sem sombra de dúvida. Então, vamos lá. Atos Barbosa Lima escreve aqui um negócio longuíssimo, muitíssimo interessante. Ele começou com estudando direito e pouco a pouco comecei a ter uma visão mais clara das coisas e, para resumir, terminei finalmente reencontrando a mim mesmo, restabelecendo gradativamente o contato com a realidade. Comecei então, após o curso online de filosofia, a adquirir confiança em minha consciência individual, a olhar as coisas com máxima sinceridade e buscar sempre confrontar meu juízo pelo crivo do testemunho pessoal da realidade. Percebi a extrema importância de algumas experiências primordiais, senso de injustiça e noção de justiça, distinção elementar entre o relativamente possível e impossível, descompasso entre o real e o imaginário, etc, etc. E como em questões absolutamente essenciais já sabia algo por apreensão imediata, direta e reiterada da realidade, que no fim das contas precisava apenas me lembrar das coisas tal qual as havia presenciado. Essa é a coisa básica. Né? Quer dizer, esta primeira etapa, que é a passagem direta da experiência para a verbalização, é aí que todo mundo tropeça. Porque você não sabe contar o que aconteceu. Né? Então é mais fácil você pegar um conceito já estereotipado, já pronto, e começar a raciocinar a partir dele. Então, lembra que no começo do curso eu disse o seguinte: primeira coisa, a formação literária. Você tem que ter um domínio do idioma que lhe permita dizer as coisas como elas se passam. Se você não tem a capacidade da expressão da experiência, da expressão da impressão, como dizia Benedetto Croce, você vai perder muito. Às vezes você não tem a capacidade direta, mas você lê um monte de poeta, etc, etc. Então você é capaz, sem ser capaz de chegar a escrever, você tem uma espécie de, como se fosse uma antevisão daquilo, quase uma premonição de como seria a experiência, a expressão verbal. Então você, se você não tem essa elaboração verbal da experiência inicial, bom, você vai saltar sobre a experiência e pular direto sobre algum conceito. O conceito virá pronto de algum lugar. Então pronto, aí já ferrou tudo. Mas essas experiências de base, descrevê-las para você mesmo, eu digo, ó, toda a filosofia do mundo está aí. Né? Por exemplo, vamos dizer, qual foi a sua primeira experiência do que você chamaria mais tarde de justiça ou de injustiça? Tente descrever o conteúdo cognitivo dela. O que essa experiência estava afirmando? O que ela disse para você? A experiência não vem com a expressão verbalizada, mas é tal negócio, é a extrusão. A extrusão, quer dizer, é o magma saindo por entre as rochas, né? Então tem uma carapaça dura e de dentro vem a substância viva, né? Ardente, tá certo? É isso que você tem que tirar, quer dizer, a verdadeira substância da experiência. Se você tiver a capacidade de expressá-la literariamente, quer dizer, contar o que se passou, facilita. Mas às vezes não precisa. Procura puxar de dentro dela o que ela está dizendo. Você não precisa fazer, vamos dizer, o pressuposto de que é uma mensagem divina, de que são os anjos que estão falando com você. Não, não, não. Às vezes são os anjos mesmo, às vezes é Deus mesmo, mas a realidade está dizendo alguma coisa. Né? E você não esqueça o seguinte, que antes mesmo de Deus mandar escrever a Bíblia, ele criou um negócio chamado realidade. Então essa é a linguagem primária de Deus. Então, os fatos dizem alguma coisa. Às vezes é difícil você puxar isso aí. Mas faz uma forcinha e você chega lá. Daí, prossegue ele. Quando, certo dia, li uma pequena carta de Leibniz, com apenas 20 parágrafos, apontando uma série de incongruências nas concepções urnaturalista de Pufendorf, tive um estalo. É isso, pensei. Essa é a compreensão sugerida na carta que eu estou procurando. Percebo que, de alguma forma, o direito tem fundamento na própria estrutura da realidade, e que eu posso, na medida do possível, apreender algo acerca dela. Perceba a unidade do real, por exemplo. Você vê, se não existe unidade do real, todo código seria impossível. Mas um código tem uma estrutura hierárquica, quer dizer, uma coisa depende da outra, que depende da outra, que depende da outra, e você tem alguns princípios fundamentais. Então, um código que seja incoerente, ele é impossível de cumprir, porque ele diz sim e não. Ele torna obrigatório o que é proibido e vice-versa. Tá certo? Mas isso é apenas coerência lógica. Se fosse apenas coerência lógica, então seria a coerência dos pensamentos do legislador. Não é isso? Mas como é que você faria para você ajustar a sua conduta aos pensamentos do legislador se ela não tivesse algum fundamento na realidade? Mesmo que esse fundamento, na versão verbalizada que ele ofereceu, apareça pervertido ou alterado. Algum fundamento tem. Não é isso? Então, por exemplo, meditem, por exemplo, essa questão do direito divino dos reis. Realmente as pessoas pensam isso aí sob um aspecto materializado. Quer dizer, que é um sujeito poderoso, que ele, por ser poderoso, ele decidiu justificar, né, o seu poder mediante a alegação de um mandato divino. Não é isso? Ele, muito bem, esse raciocínio, que é o tipo raciocínio iluminista, ele esquece o seguinte, que para isso o poder já precisaria existir antes. Né? E de onde ele veio? Ah, você tomou o poder. Bom, ele tomou porque ele teve meios. Então, para ele tomar o poder, ele precisou ter o poder de tomar o poder. E você vai recuando, você vê, bom, algum fundamento na estrutura da realidade o poder tem. Esse é o fundamento divino. Mas, se você raciocina a partir de conceitos, e sobretudo de conceitos que já foram elaborados tardiamente na história. Por exemplo, o conceito que hoje nós temos do poder político. Bom, esse conceito foi depurado a partir de onde passou por muitas transformações até chegar nisso aí. Você não tem mais a raiz experiencial de onde isso saiu. Então, tu começa a raciocinar a partir disso. O que quer que você conclua, você só vai, na melhor das hipóteses, só vai ter valor doutrinal, hipotético. Você não está falando de realidade. Olha, eu não vou poder ler tudo aqui, mas eu acho que tudo que você viu aqui está certo. Espero um dia poder comentar mais. Olha, a carta não acaba mais. Mas está muito boa essa aqui. Muito bom. Beto Moraes, o senhor fez um comentário sobre o assessor do Obama que quer proibir as teorias da conspiração. Ele disse que tem uma associação qualquer com Jonathan Kay. Eu não sei qual é a associação, mas eles pensam igualzinho. Quer dizer, um está dizendo na teoria o que o outro está dizendo na prática. Entendendo? As teorias da conspiração são um perigo porque elas quebram a unidade da realidade, elas são um perigo para a ordem social e, sobretudo, um perigo, vamos dizer, para o controle que os intelectuais, que uma, vamos dizer, as pessoas mais iluminadas, como ele fala do controle que nós exercemos sobre a vida cultural. Eu digo, mas para que o controle? Quer dizer, por que, que todas as hipóteses não podem ser colocadas em circulação e não podem ser investigadas? Existem hipóteses que são tão imbecis que elas por si mesmas elas acabam desaparecendo. Não é isso? Existem outras que, também pela sua própria natureza, elas só atraem determinados tipos psicológicos que vão se grudar naquilo e formar o círculo dos crentes daquilo ali. Que mal isso pode fazer para quem não está no círculo? Hã? Então, existe também uma tendência de você raciocinar a partir desses símbolos, como, por exemplo, racismo. Não é isso? Racismo não é um conceito científico, gente. É também uma acusação que você lança sobre os outros. Agora, se você quer elaborar um conceito científico da coisa, então não basta você pegar vários fatos, vários fenômenos que você acha que perder. Você quer elaborar um conceito. Então você pega vários fenômenos. E diz, mas por que você selecionou esse fenômeno? Porque eles ilustram o seu conceito. Então, o seu conceito foi o critério de seleção com que você juntou os fatos. Tá certo? Então, é claro que é um raciocínio circular. Então, isso aí não basta para formar um conceito. O conceito, você começa a possuí-lo na hora que você consegue delimitar um fenômeno do que não é ele. O conceito é sempre um negócio dialético, tá vendo? Então, é na distinção que você verá como é que funciona realmente um conceito. Então, por exemplo, eu quero fazer um conceito de teoria da conspiração e já estou dando, inicialmente, a isto, um sentido pejorativo, quer dizer, a teoria da conspiração ela é essencialmente falsa, embora possa ter, como dizer, um grão de verdade. Se eu a definir assim, então eu vou ter que separar esse conceito de coisas que se parecem com a teoria da conspiração, mas não o são. Por exemplo, fala a teoria da conspiração, a primeira coisa que ocorre para o americano é macartismo. Eu digo só o seguinte, tudo que o McCarthy disse acabou se provando verdadeiro, mais até do que ele disse. Então, como é que você pode chamar de teoria de conspiração? Você chama de teoria de conspiração porque você não gosta, ou porque você não sabe das investigações posteriores. Não é isso? Se você falar dos birthers, por exemplo, eu digo, bom, claro que existe uma imensidão de conjeturas, mas eu não conheço um único birther que apresenta a sua história inteira como se fosse verdadeira. Então não chega a perfilar uma teoria da conspiração, são hipóteses conspiratórias apenas. Tá certo? E sem contar, vamos dizer que, se você mencionar um único fato que está dentro da cadeia argumentativa dos birthers, você já considera um birther automaticamente e você já entra na teoria da conspiração. Eu, por exemplo, acho que toda essa especulação de se nasceu nasceu em Mombasa, ou nasceu no Polo Norte, eu acho tudo isso perfeitamente inútil. Nós temos que rastrear os fatos, tá certo? E uma boa parte desses fatos aparecem não da história do Barack Obama, mas da conduta da mídia. É como a história do Foro de São Paulo, né? E deu essa discussão, o Rodrigo Constantino, ele achou que eu descrevi o Foro de São Paulo como uma conspiração. Eu falei, não, eu estou descrevendo como um fenômeno de massas, portanto não pode ser uma conspiração. Houve conspiração? Sim, mas não do Foro de São Paulo. Houve conspiração de meia dúzia de jornalistas que decidiram não contar a história. Se essa conspiração está associada ao Foro de São Paulo, apenas se superpôs a ela, só não tem a menor ideia. Mas, olha, aqui você tem um imenso movimento político para tomar o poder na América Latina e estão escondendo. Então parece uma conspiração, não é isso? Mas o elemento conspiratório não veio do próprio Foro de São Paulo, veio de fora. A relação entre as duas coisas é muito difícil de saber. Mas o que eu asseguro é o seguinte, é que dentro do próprio Foro de São Paulo não houve, de início, nenhum esforço para esconder nada. Eles apostaram naquele negócio de que o segredo se protege a si mesmo, como disse o Lula. Ninguém vai entender do que nós estamos falando. Tá certo? Então não precisa esconder, não precisa fazer conspiração, a gente publica as atas, todo ninguém vai ler, como de fato não lê. Tá certo? Então não tem a estrutura clássica de uma conspiração, tá certo? Mas a ocultação, vindo por um outro lado, dá um ar conspiratório. Né? Aqui, Nilson Monteiro pergunta qual a diferença fundamental que existe entre o centralismo governamental antigo e o centralismo burocrático da modernidade. A diferença é essa que eu estava mencionando no começo, os equipamentos, os meios. Você imagina, por exemplo, a dificuldade que você teria para você fazer o cálculo da produção do PNB. Então, um faraó falou, eu quero saber qual é o PNB do Egito. Eu não tinha nem instrumentos, nem funcionários para isso. Quer dizer, seria um problema horrível. Você não tinha nem unificação dos pesos e medidas. Veja, unificação de pesos e medidas na França foi só no século XIX que veio. Cada cidade tinha pesos e medidas diferentes, e pior, ter um peso e medida diferente era importantíssimo, porque afirmava a autonomia da autoridade local. A questão de soberania. Então, era muito difícil você calcular uma, uma coisa como produto nacional bruto. Bom, a partir do século XIX, naquele livro que chama Trust in Numbers, com Theodore Porter, esse livro mostra muito esse processo, como o aporte, vamos dizer, da ciência matemática, da tecnologia, da ciência social, foi simplificando o trabalho dos governos e dando na mão deles instrumentos de controle que os antigos nem poderiam imaginar. Então você imagina, por exemplo, um exemplo clássico, que foi quando Luís XIV formou o seu exército, que foi o maior exército da Europa na época, que tinha 144 mil homens, né? Que hoje é um nada isso aí. Né? Ele teve que ir pessoalmente de cidade em cidade pedir para as pessoas se alistarem. Quer dizer, ele não tinha sequer, vamos dizer, uma estrutura burocrática suficiente para fazer isso. Primeiro, o recrutamento militar obrigatório, né? Que foi uma coisa que só veio com a Revolução Francesa. Primeiro, antes ninguém tinha tido esta ideia. A ideia de que toda a sociedade está envolvida na guerra é uma ideia que não tinha ocorrido a ninguém na Europa antes. Quer dizer, a guerra é a ocupação de uma certa casta de pessoas. Quer dizer, a própria estrutura social impunha isso. Se é uma estrutura de castas, então é claro que a divisão entre as castas é importante. E, portanto, a atribuição de funções diferentes está na base da própria estrutura social. O recrutamento militar obrigatório em geral, né, desmente isso e desmantelaria a própria estrutura social, então era impossível. Está entendendo? Outra coisa, às vezes as pessoas leem, antigamente as pessoas aprovavam a escravidão e achavam normal, por exemplo, haver, né, os muito ricos dominar os muito pobres, etc. E as pessoas acham que era uma questão de opinião. E, escuta, mas espera aí, você não tinha meios de produção suficiente para você dar um padrão de vida razoável para todo mundo. Então isso quer dizer que a diferença, a opressão do mais pobre pelo mais rico, não é que ela era aprovada, ela era inevitável. Né? Não tinha outro jeito. De qualquer proposta igualitarista ou democrática, fora, vamos dizer, dos meios econômicos de sustentá-la, seria um absurdo. Então ninguém tinha ideia, porque a ideia não fazia sentido naquele contexto. Então, também, vamos dizer, a exploração do trabalho escravo parecia natural. Por quê? Você não tinha capital para você pagar milhares e milhares e milhares de empregados. Né? Então, o que era o seu capital? É o próprio trabalhador. Ele é o seu capital. Então, você tinha o quê? Dinheiro para pagar empregado? Não, você tinha um empregado. Ele era seu escravo. Não era moeda. Ele próprio era moeda. Está entendendo? Mas as pessoas olham o passado com conceitos já estereotipados do presente. E isso, você nunca vai entender nada desse jeito. Então, essa prática que eu sugiro, de você sempre se colocar, mandei, imaginariamente, a posição do outro, mas como um ator mesmo, por isso eu recomendo o estudo de Stanislavski, para você retirar qualquer aura de inverossimilhança que tenha na conduta do outro. Até você se identificar. Você não vai ficar maluco, não. Você não vai virar outra pessoa, depois você volta. Tá, né? E se você fizer isso com vários personagens, um anula o outro e não vai ter problema algum. Quanto mais não é necessário isso para você entender o passado, meu Deus do céu. Né? Você lê aquelas primeiras páginas do Huizinger, o Outono da Idade Média, onde ele começa a descrever o ambiente físico, o ambiente auditivo, por exemplo. Você imagina, por exemplo, o que era a noite numa cidade da Idade Média? Era silêncio total, total, total, total. Então, um grito a cidade inteira ouvia. Né? E hoje, vem um grito, você não sabe nem se vem da televisão. Né? Então, a gente vai tentar imitar a situação imaginariamente. E olha, a elasticidade da imaginação humana é muito grande para isso. Então, a diferença fundamental entre o centralismo e são os meios. Você vê que um governo democrático hoje, ele é muito mais centralizador do que o governo dos faraós. Não porque ele queira, mas porque ele tem os meios e o faraó não tinha. Você imagina, por exemplo, um sistema de educação que vai moldar a cabecinha da criança desde pequenininho para certa conduta. Você acha que o faraó tinha isso à disposição? Não tinha. Nesse, então, veja, o poder que um governante tem hoje sobre o cidadão comum assim, é imensamente maior do que o poder que o senhor de escravos tinha sobre o seu escravo 300 ou 400 anos atrás. Não que o governo queira me escravizar, mas ele me escraviza querendo ou não, porque a diferença de poder é tão incomensurável. Né? Quer dizer, é como se o governo faz o que ele quiser com você. Né? Se quiser sumir com você, some. Então, por exemplo, você sabe que a carreira do casal Clinton é marcada por uns 20 assassinatos. Os sumiços, né? Você não tem nem meios de investigar. Você vê a carreira do Barack Obama, os documentos que sumiram. Né? O documento sumiu em Mombasa, sumiu em Nova York, sumiu em Washington, sumiu na Califórnia. Né? Custa muito dinheiro fazer esse sumiço. Quer dizer, que meios de investigação você tem? Você vê, quando formaram essa comissão do xerife Arpaio, ele teve que sair passando chapéu, porque a coisa ia custar algum dinheiro. Tem que pegar uns funcionários e deixar lá trabalhando 6 meses, 1 ano, 2 anos. Então. Sim, e depois apareceu. Morreu o Breitbart, depois morreu o médico legista que examinou o Breitbart. Oh, né? É isso aí, é o Toninho do PT, não é o prefeito de Campinas, o Celso Daniel. Toninho do PT também, não foi assim? O Celso Daniel tem 8 mortes. O Celso Daniel já morreu 8, então. O Clinton morreu 20. Então você vira, estamos numa democracia, você tem a liberdade formal de investigar, mas às vezes você não tem os meios materiais. Então, isso aí, vamos dizer, os processos de controle, o mais eficaz é isso. Se o sujeito não tem meios de fazer algo, ele não fará. Então, quando você vê a legislação, e esses panacas todos que acreditam na liberdade crescente, na democracia, etc., etc., bom, eles estão fazendo abstração dos meios materiais. Eles estão levando somente em conta o texto da lei. O que é isso aí? É o estado hipnótico. Quando você raciocina não a partir da realidade que você está vendo, mas de uma espécie de impostação. Quer dizer, você só enxerga de um certo nível para cima, você não olha para baixo. São perguntando se você acha que os liberais são assim. São todos assim, em toda parte. Hayek é assim. É. Hayek, quando ele acredita só nos processos espontâneos, ele está fazendo abstração do fato que eu considero fato básico da história humana, que é a diferença de poder. E do fato de que essa diferença de poder tem crescido. Você imagina, por exemplo, se o faraó da antiguidade poderia liquidar 70 milhões de pessoas como fez Mao Tse-tung. Né? Ele não tinha meios para fazer isso. Antigamente as pessoas tinham que ser matadas uma por uma. Né? À mão. Então, os meios materiais, quer dizer, esse é o conceito de meios de ação. Para mim é coisa fundamental. Quer dizer, quais são os meios que a ação exige, que a ação planejada exige? E qual é a possibilidade e saber se você tem os meios de conquistar os meios. Né? Então, mas fala alto, fala alto. Eles falam ação humana, mas na verdade quando eles pensam em ação humana, eles pensam somente na escolha, o consumidor fazendo escolha no mercado, tá entendendo? O que, que ele vai comprar? Então, não é a ação humana real, é apenas um estereótipo, não é um tipo de ação humana. Não é isso? Então, por exemplo, quando as pessoas querem decidir, você vê quanta gente deu palpite sobre o Foro de São Paulo? Tem gente que diz, não, o Foro de São Paulo não tem todo esse poder. Qual poder? Quem disse quanto poder tem o Foro de São Paulo? Eu nunca disse, eu não sei. Né? Mas ele tem impressão, já tem impressão de que eu aleguei que o Foro de São Paulo domina a situação. Bom, posso ter usado essa expressão. Tá certo? Mas, se domina, quer dizer, ele tem o controle total de todos os processos? Fala, obviamente, não. Né? Mas ele tem o controle de processos sobre os quais os seus eventuais opositores não têm controle algum. Então não é que ele tenha força, é que os seus opositores são demasiado fracos. É? Outra coisa. Os planos do Foro de São Paulo deram tudo certo? Falou, claro que não. Quer dizer, eles ainda estão pensando em quando que vão fazer o raio do socialismo. E nem sabem que raio do socialismo querem. Tá certo? Então, não é que ele tenha o controle da situação. Não, é que ele tem muito mais poder do que os seus possíveis adversários. Quer dizer, a diferença é desproporcional de poder. É isso que eu estou querendo dizer. Agora, precisa dizer, não, Força Paulo não tem tanto poder assim. Fala, pera, mas quanto? Eu não estou falando da quantidade absoluta, eu estou falando da quantidade em relação aos seus opositores. Então, se ele não tem, quem tem? Hein? Serão vocês? Porque tudo isso aí é abstracionismo, é raciocínio hipnótico, tá, né? Raciocínio histérico, na verdade. O histérico não sente aquilo que ele vê, ele sente aquilo que ele imagina. Ele mesmo produz a situação e ele mesmo sente. Então, tudo isso é uma forma de histeria. E a histeria é a doença do intelectual moderno. Então, quando você vai ver, por exemplo, nesse livro do Martin Malia, Tragédia Soviética, né, ele começa com um longo estudo de por que a sovietologia ocidental, com todos os recursos que tem, com todos os seus critérios científicos, com todas as, né, revistas acadêmicas, congressos, institutos, arquivos, etc., etc., não conseguiu prever o fim da União Soviética. E ao contrário, praticamente todos os sovietólogos acreditavam que o regime soviético era capaz de se reformar e melhorar e de prosperar indefinidamente. Hã? Como é que você explica isso? Essa total incapacidade. É o mesmo problema com o Foro de São Paulo. Olha, o que eu estou dizendo neste trecho aqui da que buscar na sua própria alma o princípio unificador é a inspiração da filosofia desde o início. É a inspiração dos pré-socráticos, Sócrates, Platão, Isso não tem relação com a vocação para estudar filosofia numa faculdade, que é o desejo de realizar determinado papel social. Na hora que você se identifica, ver a conquista de um papel social para o indivíduo, é uma grande vitória. Ele era um João Ninguém, agora ele é alguém, ele é professor, ele é sociólogo, ele é cientista político, qualquer coisa, é uma identidade dele. Isto pode ser tão importante para o indivíduo que o conteúdo do conhecimento se torna secundário. Raramente coincide de o papel social ser propício à investigação. Você vê que no caso do Erich Wögerle, por exemplo, a seriedade com que ele via a tarefa acadêmica dele facilitava a investigação da verdade. Porque ele, vamos dizer, se formou num meio onde, de fato, a vida acadêmica era muito voltada para a investigação da verdade. Foi um dos períodos mais criativos do mundo, da história das universidades. Né? Então, de certo modo, ele trouxe isso para cá. Porém, quando ele voltou para a Alemanha, para lecionar em Munique, as pessoas já não eram assim. Ficava escandalizado o que ele estava dizendo, porque não correspondia às categorias da ciência política, tal como eles tinham aprendido. Pouco interessa as categorias, estou falando da realidade do que aconteceu. É? Então, se é tão importante para você a conquista do papel social, a sua integração numa comunidade acadêmica, então certamente isso vai predominar sobre o desejo de conhecer a realidade. Você vai querer conhecer no máximo a disciplina. E, portanto, você vai conhecer a disciplina tal como os outros já estão praticando e você vai mais ou menos repetir o mesmo discurso. E o objeto a que aquilo se refere? Eu pergunto, qual é a influência que a sovietologia acadêmica ocidental tinha nas decisões do Kremlin? Nenhuma, zero. Então você está tentando aprender sovietologia? O que você está aprendendo? Você está aprendendo a cabeça, o que se passa na cabeça dos sovietólogos ocidentais. O que isso tem a ver com a política soviética? Nada. Então, é lógico que quando você vê que por trás do consenso da mídia, do consenso acadêmico, aconteceu uma outra coisa completamente diferente, né? E que isso que aconteceu diferente foi planejado, foi pensado de antemão por alguém, os caras ficam loucos da vida e dizem que é teoria da conspiração. Né? Para não confessar que são os trouxas. Quando veio o Anatoly Golitz, ele disse, olha, os soviéticos vão fazer isto, mais isto, mais isto, mais isto, mais isto. Diz com muitos anos de antecedência, os caras fizeram exatamente tudo o que ele disse. Tá certo? E ainda tem gente que acha que isso é teoria da conspiração. Por quê? Agora, se o Golitz tem razão, nós somos umas bestas quadradas, nós não enxergamos nada. Isso aí é praticamente a desmoralização de uma profissão inteira. Então, aí fica um braço de ferro, né? Quer dizer, o desejo de conhecer a realidade contra, vamos dizer, a sobrevivência de uma profissão. Em geral, a profissão ganha. E a realidade continua ignorada. Quer dizer, eu não sei realmente se o Golitin tinha razão. Talvez o Golitin tenha exagerado no aspecto do controle, do plano. Não é isso? Mas que o plano existiu, existiu. Né? Se o plano deu certo ou não, nós não sabemos ainda. Isso ainda está se desenrolando. Né? Quer dizer, a reconstituição da União Soviética está em processo. Nós não sabemos se vai dar certo ou não. O que nós sabemos é que, decorridos 10 anos da queda da União Soviética, o movimento comunista internacional nunca esteve tão forte. Isso já foi coincidência? Os liberais, se for algum erro que nós fizemos, eu digo, como? O erro que você fez não determina a conduta do seu adversário. Você faz o que você quer e ele faz o que ele quer. Não é o que se passa na sua cabeça que determina o que ele faz. É? Os seus erros não determinam os acertos da parte adversária. Agora, você botar na cabeça de qualquer americano que existe alguma outra força agente fora dos Estados Unidos é muito difícil. Porque eles pensam assim, os Estados Unidos são o cachorro e o resto do mundo é o rabo. Né? Acontece que os russos pensam a mesma coisa deles. Né? Bom, então acho que hoje nós vamos ter que parar por aqui. Então não esqueçam, o curso Conhecimento e Moralidade estará franqueado, tem instruções lá na página inicial do seminário para quem quiser assistir. Tá bom? Então até a semana que vem, muito obrigado. Ou até segunda-feira. Para o que entrar no curso Conhecimento e Moralidade.